Concordo com você. A gente, se a gente ficar só na frente da televisão, em casa, sem ter o que fazer, isso não é saúde, a gente só está recebendo. E a gente da economia solidária, que tem problemas mentais, tem problemas de saúde, a gente está demonstrando que a gente não está lá de braços cruzados. A gente está batalhando e correndo para a frente. Ela, peraí, tinha. Não, eu estou vendo aqui. É, ali atrás está escrito. Aqui é o mocinho de cabelo de esse menino de como que é seu nome mesmo? Cabelo. Ah, eu acho errado de tirar o público de saúde, eu acho que é bom para a nossa saúde. Eu acho que é bom para ajudar para onde vem que é a saúde. Tá. Argumentando a favor da saúde. O que eu faço? Não conseguir cientistas para investimento e recurso para a gente desenvolver os projetos. Né? Eu entendo que a rede é o que, trans, a, o que consegue e conseguiu me auxiliar, né, nos serviços em que eu trabalhei, esse processo de discussão para dentro do serviço. Se a maioria aqui, trabalhadores, né, assim, sem a rede, né, sem esse braço da rede, a gente, a grande dificuldade que a gente tem de investimento, de produzir, porque, olha, quando as pessoas estão articuladas, aí concordo com o Carlão, tem que estar na feira, tem que estar na feira, concordo com o Carlão. Mas eu estou falando de usuários que não conseguem, que estão rotulados ali dentro do serviço e fora dele. E é dentro do serviço que a gente consegue construir. Queria eu que tivesse um espaço, né, assim, aonde pudesse receber essas pessoas e aonde a gente tivesse trabalhadores que pudessem trabalhar com eles. A grande questão é que não tem. É, aqui na esquerda tem bastante gente inscrita, eu vou pela ordem que eu estou seguindo aqui, vou ser bem justo. Quantas pessoas tem? Certo, tem inscrita. O Carlão, ele... Lembrou ali, ó. Lembrou, tem aqui, ó, ele, Carlão, os dois parceiros ali, Apoio. Bloco aqui, tem mais. É bom a gente dar uma fechada, porque senão a gente não vai conseguir. Isso foi o tempo de falar. A cara dele toca lá, ó. Eu falo, ó, dá espaço pro outro. Eu vou falar. Tá. Não, 2 minutos, assim, uma coisa assim, 3. Vamos lá. Bom, eu sou do Casa Dessé e eu tenho uma opinião minha própria a respeito desse assunto. Nós, como participantes dessa rede, nós como somos, como é que eu posso dizer, pacientes do SUS, que estamos precisando da rede de saúde mental, contra o uso da droga igual, é o meu caso. Eu tenho uma opinião sobre isso. Nós somos pessoas altamente capacitadas para estarmos aqui. Eu me considero assim. Porque essa é uma rede social que nós estamos construindo em prol do nosso próprio bem. Isso é uma rede coletiva. E aqui nós temos talentos. Eu tenho talento, eu considero que eu tenho muitos que estão aqui, para todos que estão aqui têm. Então isso é uma organização que nos vale muito. Sim. Porque nós temos que dar valor, porque a luta é a união quem faz a força. E eu definitivamente participando disso aqui hoje pela segunda vez. Participei uma vez e é a segunda vez que eu estou participando. Isso muito me interessa. Porque eu pretendo um dia me tornar um artesão, não sou. Mas eu estou tendo chance para isso. Estou aprendendo e aqui é onde nós vamos aproveitar esta sociedade que nós estamos fazendo para em prol de todos nós, em bem de todos nós. Quer dizer, a gente não pode desistir. Essa é a minha fala, não sei se, entendeu? Não sei se vocês me entenderam, mas é o que eu tinha para dizer. Aqui é para todos nós. Isso aqui é um e eu. Isso aqui é muito bom e eu vou participar todas as vezes que eu preciso. Estou gostando do que estou fazendo. Como? Graças a Deus por estar aqui com todos vocês. Como que é seu nome? Dino José. Dino José. Isso. É ali, ó, Carol. Carol, você lembrou? Vamos lá. Isso de novo. Vai para o nossa, Carol. Carol, você lembrou? Fala. Por que tem que tirar a saúde? Era isso que eu disse. Tá bom. Beleza. Não. Ah, ele lá. Ele lá, é? É, ele tá. Ó, você tem a você, gente. Eu já fui teixeiro, já fui. Aprendi a fazer chaveiro. Minha família confundiu eu com drogado. Não uso, nunca usei. Quem usa não tem nada a ver. Entendeu? Eu fiz chaveiro, já fui chamado para. Um empresário que ia vir só um para fazer 100. E eu acho que eu tive minha capacidade, só que tanto tempo que passou eu não consegui fazer. Então, a verdade é que a gente tem que tomar sempre um remédio para não esquecer as coisas que a gente faz. Entendeu? Tem que ter, entendeu? Cabeça com remédio, com a psiquiatria, com a psicologia. Tem que trabalhar tudo unido sem querer fugir da saúde. Porque a saúde é a realidade. É essa a questão. Eu discordo. Meu nome é Sérgio Aparecido, eu sou epilético e bipolar. Eu concordo com o que o Carlão falou, que a gente tem que eliminar esse negócio da saúde, porque esse problema da saúde, todo mundo tem saúde, todo mundo bebe remédio, todo mundo é doente, entendeu? Todo mundo tem capacidade. Não interessa que você é doente, entendeu? Nós temos que eliminar esse problema, chamar usuário, esse problema que você tem saúde. O planeta todo mundo é doente, entendeu? É em geral. Todo mundo participa de uma rede, que é a rede de trabalho, entendeu? Isso é uma teia de trabalho, entendeu? O grupo de trabalho é todos nós participamos do grupo, todos nós temos capacidade para gerar alguma coisa. Obrigado. Qual é o seu nome? Sérgio Aparecido Sá. Ibiene. Qual é o nome do último, por favor? William José. E? Sérgio Aparecido Sá. Sérgio. NAPS 2, Parque das Nações, Santo André. Santo André. É o Sérgio. É o Sérgio. Você está acabando de falar que tem dias onde você está se identificando lá. É o Sérgio. Bom, eu não levantei a mão, mas essa aqui, me cuidando nessa, eu vou falar. É, eu acho que está dando muito foco aqui a saúde. Pessoal, vou pedir silêncio, tá? Eu acho que está dando muito foco aqui a saúde, porque a saúde, porque a saúde. Tudo bem. Todo mundo aqui tem dificuldade, eu conheço pessoas que fazem TO. E são T.O. que faz análise, que eu conheço, que minha esposa convive comigo na loja, com a minha solidária em Santo André. Então não deve puxar muito por esse foco, ele falou, Sérgio. Vamos nos unir, então, em torno de um sentido comum, algo que seja assim, uma bandeira assim. Economia solidária, legal. Tirar um pouco esse foco de saúde mental, tá? Porque se você for trabalhar muito esse negócio de saúde mental lá fora, eu passo pela experiência da loja da economia solidária em Santo André, tem um preconceito junto. Entendeu? Quanto menos você trabalhar em cima disso e ficar martelando que é a saúde mental, que é a saúde mental, que é a saúde mental, a pessoa lá fora já tem esse preconceito. Se você ficar martelando só nisso aí, eu acho que não vai levar nada. Agora, se quiser trabalhar uma bandeira assim, vamos unir, vamos trabalhar, vamos entregar e integrar a saúde mental, a área da economia solidária, é legal. Puxa pela bandeira da economia solidária. Depois, foca a saúde, mas primeiro a economia solidária, é o que eu tinha a dizer. Então, procurar outra bandeira, outro nome. Procurar outro nome. João Luiz. Pelo que eu comentei, é procurar um outro nome para nós, entendeu? Não é esse negócio do passeio. Temos ali.